www.padrereginaldomanzotti.org.br. Peço oração para Leopoldo Alves da Silva, que foi internado ontem por alcoolismo. Jesus misericordioso, nos ajude. Com certeza, quem pede é Beatriz Melo, de Betim, Minas Gerais. Estaremos rezando, viu? Por Leopoldo e por você, Beatriz. Bíblia aberta, terça-feira, semana, rezando pelas mães, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros. João 14, 27 a 31. O Senhor assim nos ensinou, amai-vos uns aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que vos disse: eu vou, mas voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegre porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais. Já não falarei mais convosco, pois vem o chefe deste mundo. Ele não pode nada contra mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me mandou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz: dou-vos a minha paz. Então eu quero que você do outro lado, me ouvindo pelo rádio, diga: eu aceito a tua paz, Jesus. Eu quero a tua paz. Eu preciso de tua paz. Mas atenção, ei, atenção. Jesus é claro. A paz que Ele nos oferece não é uma paz como o mundo nos oferece. Entenda bem. Não é uma paz com ausência de conflito. Ele diz: a paz que eu vos dou é a paz de não se perturbar no coração, nem vos deixar atemorizar no coração. Esta é a paz. O conflito é inerente, a dificuldade existe, mas a paz de Jesus vem para confortar. A paz de Jesus vem para nos dar segurança, esperança. Senhor, Senhor Deus, eu peço a tua paz. E hoje, terça-feira, a paz que cura, a paz que liberta. E eu quero rezar pelos doentes. Você escutou? Quando eu falava com uma vozinha, disse a nossa ouvinte. Ela estava na cama. E ela disse: eu vou me apropriar. Eu convido você agora. Você está doente? Hoje é terça-feira, você sabe que nós rezamos pelos doentes e com os doentes. Então, coloque a sua enfermidade na presença de Deus. E vamos dizer: Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Tira, Senhor, essa enfermidade de mim. Coloque a mão sobre a ferida. Coloque a mão sobre a parte que está inchada, essa parte que está necrosada, e diga: cura, Senhor, liberta, Senhor, santifica, Senhor, com teu poder. A ação do teu amor. Mão de Deus poderosa. Teu cubra os doentes e restaure a saúde. Mão poderosa do Senhor, tire essa infecção que está causando a enfermidade, a dor. Você que está sentindo latejar, sabe o que é que o Pai está dizendo? É latejar. Você vai sentir um alívio, mas não é um alívio momentâneo. É Jesus curando, porque Ele cura. Me acolhendo estás, todo em teus braços. Jesus misericordioso, nesse momento de cura e libertação, tocai, Senhor, como tocaste em tantos enfermos leprosos e os purificastes, que esta água que vai ser tomada hoje, essa água que será passada sobre a ferida, irá cicatrizar, irá curar. Em teu nome, Jesus, nós clamamos. Cura, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe essa água. E olha o que o Padre disse: tome, passe sobre a ferida. Grave hoje, viu? Nós vamos ouvir muitos testemunhos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.